posição de 11 horas, sem indicação de altimetria, é uma aeronave visual, mantendo 1 no 1.500 pés. Sim, já para o prosseguimento ILS, ILS X-ray para a posição 90, se refira para 2000, ajustado 1011, para trás estabilizado no procedimento, fechamento 3114. Controle de Salvador, boa tarde, gol 2009, passando 3800 na Dael. Boa tarde, gol 2009, contato radar decolagem, suba para o nível 240, autorizado da Dael da presente. Frente direto da Dael e solicita ascensão nível 180. Suba para o nível final 180, aguarde autorização de Recife, gol 2009. Frente 180, gol 2009. Controle Fumar 38, atingiu e mantém o 060 na proa de coral. Fumar 38, está autorizado da presente direto Ilhéus, recebo indicação de altimetria 057. Ciente, Fumar 38, vai voar direto Ilhéus. Está pronto para o táxi 158, alterna Campinas 343, a dona. 9019. ODN com a equipe de solo, após a passagem de, do Embraer da Azul, a cauda, está livre pushback, saneamento, chame táxi. Depois do Azul, a cauda, chame táxi. Aqui agora na região de Iguatemi, só também autoriza uma ascensãozinha até uns 3500. Confirma a nível? É, 1500. Atualizado, Papatango, até o Azul, 1.500 pés. 1.900 até essa Salvador, boa tarde, 9.7.0. Boa tarde, TAM 3154, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 070, número 5 na aproximação. Mari, desça 070, 5154. Gol 2009, centro autorizou, nível final 180. 180, gol 2009, solicita o vapor de Léo. Oi, Coral da presente, gol 2009. Coral, gol 2009, M3-14, desce até 2.500 pés, temos o helicóptero próximo à duna, mantendo no 1.500 pés. Gente, 2.500, M3-14. Estou em Salvador, boa tarde, azul 4.65.0.10, pronto. Ali mantém o 90, azul 4.065. Ali mantém o azul 4.065. Sono 967, decolado 07, controlando 208. 08, gol. Controle, boa tarde, gol 967, decolou. Boa tarde, gol 967, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, 967, muito grato. 2009, chame agora o Centro Recife, frequência 1251 e alterna 133.95. 251-3395, Gol 1200. Olimpo 07, prossiga. Mike Echo Delta, frequência livre. Entendi que já finalizou o check. Em Salvador, Olimpo 07. ...065, livre de decolagem no zero, mantendo por até 3.000, vento 180 graus, 3 mais. Decolagem, mantendo por até 3.000, tá? 065. Segundo 884, som... 1 hora e 59, salvador. 1 hora e 84, tem som muito baixo. Poderia repetir? Informações de táxi? Sim, como recebe agora, 1884. 4/4. Ok, é para o táxi 107-107 a bordo. 1 hora e 59, Salvador. 63-104. Chama 63-104, completa a final do procedimento. Chama 2, Salvador, 1-18-95. 95. Torre, gol 184, obrigado. Autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000, informarei no localizador. Zona 54, reduza para 2. Correção, mantenha a velocidade então 3154, desça para o nível 050. E na seta 650, nós 150, 3154. Eu estou autorizado para o seguinte conforme a carta, chama controle 208, azul, 4065. Corrigou 184, ponto de espera, cidade, está pronto, tem condições de falar separado. Gente, entendi que tem condição de decolar sem parada, o voo no 884, a linha decola pista 1-0, vento 1-5-0-6-12, a linha decola sem parada, agilizando por gentileza, era mais que tá no externo. Ok, está agilizando, ele decola sem parada, vamos lá. Notado azul 4065, contato radar, voa para o nível 340, autorizado Leda da presente. 340 da presente, voa Leda, azul 4065. Gol 1097, está autorizado a final do procedimento, desça para 2510, o ajuste 1011, informe no localizador. Sim, autorizado em NS X-Ray, 1011 para 2500, 1097. Papa Tango, Juliette Tango, Zulu, vetoração para sequenciamento, agora o número 4 na aproximação, curva esquerda, proa 040, seu limite é o localizador. Esquerda 040, limitado pelo curso do localizador, já Tango. Você mantenha 4.000 pés, Juliette Tango Zulu, ajuste 1019. Ok, deixa até 4.000, Tango Zulu. Controle, até o Oscar Zulu? Prossiga até o Oscar Zulu. Super 11, atenção, vai com proa da RMAR, direto a mantendo 100 pés. Sempre até o Oscar Zulu, direto para RMAR, informe na final proposta. A final vai para o canal, até o Oscar Zulu. Grafa sai no corredor Checa, Chapregos, TGL e após retorno para Salvador. Uno 884, decolado azul no Uno, controle em 1208. 208, obrigado, uma boa tarde, vou na 884. TGL em Vera Cruz. Decola da aula 7, pela curva direita. Segue no corredor Axé, restrito a 1.000 pés. O trânsito 201.71, na frequência do controle 120.8. Controle Aracaju, Sedão Salvador, gol 1.884. Gol 1.884, boa tarde, contato radar, subiu para o nível 230, saída Puca. 230 na Puca, gol 1884. Estacionamento táxi, torre 1-1-8-9-5. Sua frente, mantendo 500 pés com deslocamento norte, é um Bravo até 06. Paciente 432, tem que agora o localizador. Completa final do procedimento azul 4462, aguarde transferência de comunicação. Roda. siga. 050354, tá? 3054, está autorizado a final do procedimento. Desça até 2503, loja 1100, informe no localizador. 2500, autorizado a final do X-Ray, 3154. Do 4462, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95, tem um bom posto. 1895, obrigado, bom trabalho. 4462, continua a aproximação, eu posso vir checado, vento 180 graus 8 mais, através direito, velho. Está baixado, travado. Tráfego registrado, livre pouso 10, vento de través direito, 7 nós. O ajuste na 011. Posso, 1097, deixa para 2 mil pés, informe estabilizado. Positivo, 2 mil, reporte estabilizado. O Tango Juliette Tango Zulu para o localizador, curva direita. Proa 080, desça para 2 mil pés e está autorizado a final do procedimento. Direita 080, descendo para 2 mil pés, liberado o final do procedimento, está no ar. Papa Tango, Hotel Oscar Zulu, chama agora a Torre Salvador, frequência 118.95, tem um bom voto. Grato, obrigado, ok. Oi, Papa Tango, Hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. 2.5 para ponto final na Enrimar, tá? Hotel Oscar Zulu, reporte no solo controlado da Enrimar, o vento em Salvador, 150 graus, meia dúzia de nós, o ajuste no 011 em Salvador. Ciência, vai no controlado da Oscar Zulu. Completa a redução para aproximação, chame Torre em Salvador, 118.95. 2.5. A 3154, desça para 2 mil pés e informe estabilizado. 2 mil, chama estabilizado, 3154. Gol 1967, chama agora o Centro Recife 1251 e alterna 133.95. 251, 967. 0097, número 2 para ponto, mantém aproximação, guarda fica livre. Gente, aguardando o Sanito 097. Autorizado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, até Coral, onde propõe modificação, segue visual, nível 145, decola da 190 com a primeira curva à direita, perfil de subida da EL, transição Coral, transponto 5465, frequência do controle 120.8. Pode confirmar novamente o controle do 6327. Transponder 5465, controle 120, décima 8. Ok, então vai decolar com curva direita na Dael, com transição Coral na rota Golf 677, nível 240 até o cancelamento, desce 145 após cancelar, 5465, transponder 208 é o controle, 627. Chame a 327, procedimento correto, chame para quando pronto para o acionamento do SPEC. Chamar? Uma boa tarde. Do 4462, fax via Alfa, chamamento da Juliette. Sete quilô, Quebec Serra. Proda rotatória, chama agora a Torre Salvador, 118.95. Kilo, Quebec Serra, reporte sobre a rotatória. 1.95, tomou posto. 1.95, muito obrigado, Roberto. Gol 1884, chama agora o Centro Recife, 126.85 e alterna 125.45. 2085, alterna 2545, gol 1884. Obrigado, boa tarde. Claro. Estabilizado, Juliette Tango. Papa Tango, Juliette Tango Zulu, completa a final do procedimento, aguarde transferência de comunicações. Alô, aguarda. Tô. No corte frequência livre, uma boa tarde. Final do procedimento, desça sem restrições para 2000 pés, o ajuste 1011, informe no localizador. Paciente sem restrições, reportar ao localizador, Juliette, Bravo Delta. O 4463 ingressa Juliette para o 08. Juliette, voo 09. Voo 097, táxi Alfa, chamante da Juliette. Alfa, está Juliette, na Juliette. Voo 0, vento 170 graus, 08 nós. Livre, posição 3154. O que você pede serve, autorizado final no 7, é reporte final 3 milhas. Reportará. Tango Juliette, Tango Zulu, passando o Duna agora com prédio de aproximação, torre 118, decimal 95, tomou posto. Eu sabe se trata. Torre Salvador, boa tarde, com o Tango Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Está estabilizado, mandamento a 3 milhas da posição Simbra. Tango Zulu vai prosseguir para pouso na 1-0? Sim, senhorita. Sim, Juliette, Tango Zulu, mantém a aproximação. Aguarde, pista no 0 livre. Tango Zulu, aguarde. Chegada Mari. Roda, então, 0-0, 2 estados. Chegada Mari, gol no meio, 2-0. Puxa 06327, puxa acionamento no gate 1. Acionei 6327, liga o pushback acionamento, chama táxi. Ele chama táxi, 6327. 300 para o 1960. Boa tarde, então 3217, identifique, chegada bom, desça para 4000 pés com ajuste 9011. 219, uma boa tarde. Fox 219, obrigado. Olá. Controle? Ainda recebo desde o momento da decolagem seu transponder informando 057 unido. Charlie 402, agora passando o externo. Condição de enquadrar-se como número 2 para pouso? Passou, senhora. Estamos na final visual da nota 7. Vamos enquadrar para o número 2, eles vão pousar no lugar? É, para pousar após a passagem do tráfego que vai pousar no 1-0. Positivo, vai aduzir aqui. Feito. Índio Novembro Alfa, mantenha o ponto de espera. Alvazero, tá? 3154, boa tarde. O 997 ingressa Juliette, portão 111, segue follow me no através do 62. Juliette para o 111, após o 62, segue follow me. Está 3154, táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamar essa Juliette, o 3154. Quebec Sierra, vento 170 graus, 06 nós, livre pouso, 17. Sierra, livre pouso. Sierra, livre November Alfa, Lima Antena 7. Alfa, Juliette, tá 3154. Tá 3154. Direto a Juliette pro 05. Juliette para 05, 3154. Neto, chame a torre Salvador, 118.95. Bravo, Delta. Uma boa tarde, seu solo foi aos 25. Oi, Salvador, de Papatão, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, intenção de pouso 17 ou 10? A posição, senhorita, 10. É, até o pátio 3 para trocar de tripulante, eu vou de proficiência técnica para uma nova decolagem conforme o plano de voo apresentado. Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso. Tráfego agora vai iniciar na pista 17, corredor chefe. Paciente, Juliette, Bravo Delta. 15 de novembro, Alfa, livre decolagem, vento 170 graus, 069. O número 20 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, o ajuste 9011, informe no localizador. Desça para 2000, está autorizado o procedimento, importará estabilizar o localizador, voo número 20. Aprovação aprovado, Juliette, Bravo Delta. Agora 6 milhas, meia dúzia de milhas, através da posição coral, mantém o nível 060, serviço radar terminado e chame Liel na frequência 12011. Alfa. 21 informar o centro de operações, aguarde. Sim, vale. Romeu, Índia, November Alfa. Boa tarde, Papa Romeu, Índia, November Alfa. Subo para 1 mil pés, corredor Axé, informe no farol da barra. Só para 1 mil pés, corredor Axé, reportando para a barra, Índia, November Alfa. A 327 irá com o trator ou por meios próprios? O trator mesmo. Gente, o encarregado está informando pra gente para seguir para o pátio 3. Ok, então segue até o pátio 3 para a parada da aeronave. Ok, pátio 3. 327. aviso Itapuca, transição Aracaju, número 2 para a cópia. Alta, solo 28, solo 121, décima 9. Prossiga. Táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3. Informe estabilizado na final do procedimento. Via 2000, chamar estabilizado na NC, obrigado. Autorizado Brasília, nível 320, via Pezulu 17, saída arbor, transição é lessa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5474, coteja. Controle, Índia, November Alpha. Não recebo indicação de altimetria, cheque seu modo de charme. Vai checar o Índia, November Alpha. Sonamento correto, chama para pushback sonamento. Chamarei na 7. T27, fica atento, a aeronave ingressando no pátio 3, apoia e segue até a posição de parada. Ok, fica atento, 027. 027-10, pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 310, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5421, no coteja. O modo Thiago. Ok, vai fazer o teste. Eu recebo Índia November Alpha 1.200 pés. Gente, muito obrigado, Índia November Alpha. Acionamento chama para o táxi, 2710. Doutor, muito boa tarde, é o 35241, autorização, vitória da conquista. Tarde 5241, saída prevista, boa transição é essa, número 2 para a cópia. Ok. Bravo Delta, pronto para a cópia. Autorizado o voo local com toque arremetida em Feira de Santana, nível 060, saída Momo após DCT. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 0172, coteja. Localizador, voo no 620. Voo no 620, passando a duna, complete a final do procedimento, torre 118, decimal 95. 295. É, Salvador, boa tarde, voo no 620. Voo no 620, mantém a aproximação, aguarde pistão no zero livre. Manda no pistão livre. Tá pronto para o táxi? Tarde. Tá, 327, informa a posição. Pronto, só o contato com a Rivalta Via. Boa tarde, Juliette Bravo Delta. Sim, Juliette Bravo Delta. Gente, 327, então prossegue, reporte ao término. Continua, 6327, copiou? Não copiou, 6327. 6327, prossegue até o pátio 3, reporte ao término. Pátio 3, reporte ao término, 6327. Boa tarde, Alcim. 5627, gente, informação papá. 620, livre pouso de zona 0, vento 140 graus, 089. 7002. Solo, Salvador. localizador, trip 5627. 3217, completa a final do procedimento, chamentou em Salvador, 118.95, tomou posto. 118.95, boa. O número 2 para cópia. Isso não se escuta. Pesado embaixo de travado. Então 3217, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Não se escuta. Usado Conquista, nível 200, saída a bordo, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5457, coteja. 5241, autorizado para Conquista, nível 200, saída a bordo, transição Elefa. Decola da 10, curva à direita, 1208 e 5457. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Cortará. 5627, pronto para a cópia. Afirmo. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5504, coteja. TIP 5627, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolando da 10, primeira curva à esquerda, cumprindo perfil de saída Puca, transição Aracaju. O controle tomado 1208, transporte 5504, TIP 5627. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Camará 5627. Olha, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu, confia, vai para o pátio 5. T20, solo 36, solo 121, decimal 9, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Solo, gol 1620, nível 1. Gol 1620, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte da Juliette, gol 1620. 17, vento 150 graus, 069, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, 3217. 19 graus, confirmando o TGL em Vera Cruz. Desce 19 graus. Transição. Opa, 1-3-7-3 da bordo, 4-2-3-0-0, para a autorização, quando Salvador, Natal, informação passada. Gente, está no pátio militar? Confio. Gente, está autorizado Natal, nível 090, via Golf 677, saída Conde. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 0263, coteja. Aluno 3, 120, decima 8, frequência do controle. Gente, rumo no 3, cotejamento correto, chama para acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Meia meia, descida para 2.500 pés, forme na final do procedimento. Trono 3, meia meia, descendo para 2.000, formará o altímetro. Altímetro 1011, livre táxi, bom voo. Fala, muito boa tarde, OTAN 3217, ali pro. 3217, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, reportará a Juliette, OTAN 3217. Zulu, observe a aeronave saindo do pátio, segue a mesma, chama para ingresso o pátio principal. Sente o táxi via pátio principal, chama para ingresso na Lima. Bravo Delta, acionar agora 5526. Zero, mantenha da Juliette. Eu mantenho. Mike Eco Delta, a temperatura 27. Rebaixo o quatro. Sega 2710, pronto para o táxi. Menores. 3 a bordo, altímetro no 091, táxi via hotel. Chame antes da intersecção para o cruzamento. Já estamos no Lu, ingresso na Lima, chão em torre, 1 noite, decimal 95 para prosseguir no táxi. Alfa, São Juliette, ou está 3217? 3217, táxi via Juliette, portão 1. Juliette 1, tá 3217, obrigado. Gente, 03 a bordo. Autorização para o táxi. O Xander 6327 está na posição final. O 6327 tem intenção de prosseguir com o plano atual. De ainda prosseguir com o plano atual? Afirmativo, eu acredito que não mais de 10 minutos a gente esteja pronto para reacionamento. Gente, seu plano é válido por mais 30 minutos aproximadamente. Ok, a gente chamará a casa da equipe de operar. Autorizado cruzamento, José Sanzulu. Mantém posição 2710. 710, está livre o cruzamento, reporte na Delta. Sete no zero, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Mauro, Salvador, muito boa tarde. A trip 5446 transfere ciente da Papa. Boa tarde, trip 5446, aciona identificação. Vou ir para Aman, autorizado descida para o nível 050. Aman, no ideal 050, 5446. O senhor está efetuando desvio agora, o 5446? Confirme para o 5446. Controle Salvador, Papa Hotel Juliette, Bravo Delta. Afirmação é... apenas uma mudançazinha, está indo para a mão agora. Certo. Papa Hotel Juliette, Bravo Delta, prossiga. Ok, decolou passando a sua escuta, não foi transferido pela TOE. Certo, Bravo Delta, o senhor está acionado o código transponder? 5526. Ainda não tem contato radar com sua aeronave. Suba para o nível 060, saída móvel. 060 na móvel. Mantém o perfil ou está liberado 060? Está liberado, atenção 060. Troca seu transponder para 0172, o Juliette Bravo Delta. 0172, sim. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. 6321, segue via Índia Alfa no ponto de espera torre 1-8, decimal 9-5, bom voo. Solo, trip 5627, pushback acionamento. Autorizado, chama para o táxi. Chamará. Confirme para o solo. Gente, altímetro no 09, livre táxi, via hotel, chame antes da intersecção para o cruzamento do 10. Após o início da rolagem de Força Aérea, Lim mantém no zero. Juliette Bravo Delta, está presente, autorizado direto Feira de Santana. Está presente direto Feira de Santana, Juliette Bravo Delta. Papatango Triple Oscar, completa final, chame a torre Salvador, 118-95, seu bom posto. Grato, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde ao Papatango Triple Oscar. Triple Oscar, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, pista 1-0, vento Salvador, 140 graus, 069. Ciente, aguardando o Triple Oscar. Força Aérea 2710, decola aos 49, controle Salvador, 120, décima 8, uma boa tarde. 1208, boa tarde. Força Aérea 2231, chamação papai. Força Aérea, Força Aérea 2231, acione a identificação, chegada Mari, vista para o nível 050 no ideal. Ideal para o 050, 2231. 5446, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, ajuste 10011, informe no localizador. Ciente, 5446 para 2000, reportará no log. Alfa, no ponto de espera, torre 1-8, decimal 95, bom voo. 0270. Ataque Força Aérea 2790, contato radar na decolagem, saída pouca, suba para o nível 310. Para 310, Força Aérea 2790. Bono 3, após passagem da TR à sua esquerda, segue o mesmo via Juliette, Pátio, Índia e Alfa novamente, no ponto de espera Torre 1, noite, acima 9, 5, bom voo. Afirmo, segue como número 2, após o trip à sua esquerda. Noite, autorizado Bonfins, nível 340, via Terzulu 21. Saída Arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5533, coteja. Arbor, transição Elefa. Aciona 5533. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. Pushback acionamento, posição 09. É meio autorizado, chama para o táxi. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 5627. Será que na 321 vai a água? Oi, Alessa, roxa na 6321. Alessa, na 321. Confio no pátio que segue. Confio? Bomba no 3, pode ser. Bombo 3, mantém o ponto de espera. O triplo lógica, confirme o pátio. Vai pro hangar da Aerostar. Suficiente. Chama solo 121 no decimal 9, o triplo lógica. Chama lá. Pro do farol de Itapuã, foco no visual para mudança de regra. Minha alfa mantém posição antes da Juliette. Vai manter posição antes da Juliette, o triplo alfa. 1285. Secundária 12545, Força Aérea 2790. 12545, a secundária, graças. Do 2231, não dá presente, foi ITAP. Dá presente, ITAP, passa do 2231, grato. Colima, prossiga. 5627 decolado aos 54, controle 108. 08. Mike Colima, autorizado Ilhéus, 510, corredor Axé, decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 0271, coteja. 127, contato radar, sopra nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, 5627. Na 0271. Confirme para o controle? Sim, com voo. Pistão 90, vento nos 50 graus, meia dúzia de nós. Meia meia, meia três a bordo, 4:50, alterna Recife. Meia, informe quando visual. Meia três, 63. 0063 a bordo, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 895, obrigado, bom trabalho. Triplosca, mantém a posição. Mantendo posição, Triplosca. 327 para o pushback. Autorizado já para o táxi. Autorizado já para o táxi. Alfa, 097, começou a papar. 97, saída prevista arbor, transição elefa, aguarde para cópia. Isso, 097. Salvador Altan, 3155, informação papá, estamos no 5 para autorização. Saída prevista da Euleda Bidev, TAM 3155, aguarde para cópia número 2. Da Euleda Bidev, aguarda para cópia, TAM 3155. Passarei do 2231, está autorizado a final do procedimento, desce para 2000, ajuste no 011, forme o localizador. Desce para 2000, no 011, reportará estabilizar o localizador, pista no 0, passarei 2231. Bomba 13, decolada 00. Bomba 3, decolado, o perfil da Conte. 58, controle 208, Rômulo 3. Presente, controle 201, Rômulo 3. Controle 208. CS 1208, Rômulo 3. Boa tarde. Gente, aguarde, 4118. Possível pro hoje, da Caju, pro 5627. Sete pronto para cópia. Do Caju, 35627. Aracaju, 5627, agradece. 15, nível 360, via Perzolu 21, saída arbor, transição elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5540, coteja. Gente, papai com 2660, perfil 2000, agora elefa das 10, curva direita, 208, 5540. Cotejamento correto, chamará, pushback sonamento. Sonamento. Chamar 6327 para o táxi, com 73 a bordo, 36, para o caminho, 73 a bordo, altímetro 109, táxi via parte 3, parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 18.95, bom voo. Presente, sal, Alfa, 295, obrigado, 6-7. Foi 1966, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, após decolagem mantém a prua até o nível 040. Afirmativo, 1966, autorizado alinhar e decolar, confirma a restrição. Mantendo prua até o nível 040, coordenação com o controle do Salvador. Mantenha a prova até o 040, voo no nosso MMA autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0. 0, perfil da Ancora. Muito boa tarde, é Trip 5446, estabilizado, vai passar dura. Trip 5446, continua aproximação, vai pista livre, a nave da Gol para iniciar a rolagem 1-0. Vento para check 170 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1-0, 1-4, correção 1-0, 1-0. 5446. Oscar, táxi, autorizado Mike, Quebec, chamará Quebec para o cruzamento da 1-7. Cruzamento, parte 3. Gente, aguarde, será o próximo no parte 3. Gente. Tá 3155, pronto para cópia? Prossiga, 3155. Autorizado Guarulhos, nível 380, via Persolu 44, saída da EO, Leda, Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5507, coteja. Só confirmei, Persolu 44, a gente tem a Persolu 1-0, senhor. Nós temos aqui a Persolu 44, pode ter havido uma CHG que não atualizou aqui ainda, aguarde então o 3155, vamos verificar e retornamos. É o que for mais fácil para o senhor, a gente tem condições de acatar a sua cópia sem problemas e prosseguir assim. Gente, aguarde, só um minuto, vamos verificar aqui se alguma CHG que não atualizou ainda, só um minuto. Tá bom, aguardando o 3155. 5446, check tem, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-70 graus com 5 nós. Pouso autorizado no 05446, está com 3 checados. Pós-cruzamento autorizado, estacionário está em frequência livre. Será Persolu 1-0, aguarde, vamos só confirmar com o centro Recife. Afirmativo, na sua escuta para cotejamento completo após o 3155. Olha o 1507, totalmente visual do setor, para posicionamento solicitando destino. Pista para 2000 pés, o Olympus 07, o ajuste 1019. Para 2000, ponto 0 no Onode, o Olympus 07. Controle Goro 966, boa tarde. Boa tarde, Goro 1966, contato radar na decolagem. Vou para o nível 370, após 4000 pés, eu vou direto ao Jamal. Aqui, após 4000.